O que os Upanishads chamam de Brahman impessoal transcendental é a região da refulgência resplandecente da mesma pessoa suprema. Um mantra do Mundaka Upanishad 2.2.10-12 dá informação a respeito da refulgência corpórea da suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele afirma, calma, estou ladeando a página. Ele afirma que no reino transcendental, além da cobertura material, está a ilimitada refulgência de Brahman, que é livre de contaminação material. É um segundo céu, né? Uma segunda cobertura. Tem o céu transcendental e o céu material. Então as pessoas aqui, né, na Terra, não têm nem noção do céu material, quanto mais do céu transcendental. Os transcendentalistas conhecem essa refulgente luz branca como a luz de todas as luzes. Nessa região não há necessidade de luz do sol, luar, fogo ou eletricidade para iluminá-la. De fato, qualquer iluminação que apareça no mundo material é apenas um reflexo dessa iluminação suprema, ou a fonte da luz, né? A causa da luz. Esse Brahman está na frente e atrás, no norte, sul, leste e oeste, e também acima e abaixo. Em outras palavras, essa suprema refulgência Brahman espalha-se tanto pelo céu material quanto pelo céu transcendental. Assim como a olho nu só se pode conhecer o sol como uma substância ofuscante, da mesma forma a mera especulação filosófica não nos capacita a entender as variedades transcendentais do Senhor Krishna. Para entender Deus, só ouvindo diretamente e pessoalmente de Deus, ou das pessoas autorizadas a transmitir esse conhecimento completo e perfeito. Aí já vem cá, mas e eu não posso? Todo mundo pode e deve se tornar iluminado, todo mundo pode e deve ser um propagandista de Deus, né, viu? Prabhupada fala, como ele fala, negócio. Todos podem participar nesse negócio de Deus. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é dotado de grande poder. A refulgência deslumbrante de sua forma transcendental é o Brahman impessoal, que é absoluto, completo e ilimitado, e que manifesta as variedades de incontáveis planetas com suas diferentes opulências em milhões e milhões de universos. Este verso aparece no Brahma Samhita 5.40. Cada um dos inúmeros universos é repleto de planetas inumeráveis, com diferentes constituições e atmosferas. Todos eles vêm do ilimitado Brahman, não dual, ou o todo completo, que existe em conhecimento absoluto. A origem dessa ilimitada refulgência Brahman é o corpo transcendental de Govinda, ao qual se oferece respeitosas reverências como a suprema personalidade de Deus, suprema e original, Krishna. Tá vendo? Toda luz tem uma fonte. Aqui no mundo material a gente sabe que a fonte é a usina, né? Então todo mundo está conectado nessa usina para transformar essa energia em calor, luz, som, música, nossa, infinitas aplicações da energia que vem da usina. Da mesma forma, né, tudo que se vê por aí, tudo que não se vê por aí, a fonte é a luz suprema, que é o brilho do corpo de Deus Krishna. As opulências do Brahman impessoal espalham-se por todos os milhões e milhões de universos. Esse Brahman, essa luz, é apenas a refulgência do corpo de Govinda. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que é Chamasundara, Krishna mesmo, com atributos inconcebíveis e inumeráveis, a quem os devotos puros veem em seus corações, com os olhos untados com o bálsamo do amor. Resumindo, todo mundo pode ver Deus. É só desejar, é só querer, porque Krishna só satisfaz desejos. Eu, Brahma, o primeiro filho de Deus, diz aqui, adoro Govinda. Ele é meu Senhor. Unicamente por sua graça, sou dotado de poder para criar o universo. Brahma é... é empregado de Deus, né? Ele só faz o que Deus manda. Não é bobo. Embora o Sol esteja distante dos outros planetas, seus raios sustentam e mantêm a todos eles. De fato, o Sol difunde o seu calor e luz por todo o universo. Semelhantemente, Govinda, o Sol Supremo, difunde o seu calor e luz por toda a parte sob a forma de suas diferentes potências. O calor e a luz do Sol não são diferentes do Sol. Da mesma maneira, as potências ilimitadas de Govinda não são diferentes do próprio Govinda. Por conseguinte, o Brahman onipenetrante é o Govinda onipenetrante. O Bhagavad Gita menciona claramente que o Brahman impessoal é dependente de Govinda. Este é o verdadeiro conhecimento, este é o verdadeiro conceito do conhecimento absoluto. Santos e renunciados, nus, que se submetem a rigorosas penitências físicas, que podem elevar o sêmen até o cérebro e que são plenamente equilibrados em Brahman, podem viver na região conhecida como Brahmaloka, onde mora o primeiro filho de Deus, a pessoa mais poderosa do universo. É o mestre de obras, é o engenheiro, não. É, engenheiro, mestre de obras. É Brahma, é o manda-chuva dentro desse universo aqui. Neste verso do Shrimad Bhagavatam 11.6.47, Prabhupada cita essas duas palavras, Vata, Vasana, que refere-se a mendicantes que não ligam para nenhuma coisa material, nem mesmo roupas, mas que dependem exclusivamente da natureza. Semelhantes sábios não cobrem os seus corpos nem sequer no inverno rigoroso ou sob o sol abrasador. Aceitam grandes dores para não evitarem nenhuma espécie de sofrimento corpóreo e mendigam de porta em porta. Jamais ejaculam seu sêmen, quer consciente, quer inconscientemente. Por observarem celibato, são capazes de sublimar o sêmen ao cérebro. Assim, tornam-se muito inteligentes e desenvolvem memória agudíssima. Suas mentes nunca se perturbam nem se desviam de contemplar a verdade absoluta. Tampouco se deixam contaminar pelo desejo de gozo material. Praticando austeridades sob disciplina estrita, tais mendicantes atingem um estado neutro, transcendental. Estado neutro e transcendental aos modos da natureza e fundem-se no Brahman impessoal. Nossa, todo esse sacrifício para se fundir na luz. E depois que eles estão na luz, eles caem novamente aqui e tem que começar tudo de novo, porque foram ofuscados pela luz, não enxergam mais nada, não enxergam o que está além da luz, a fonte da luz, a causa da luz. Então eles não enxergam nada. É para lá que Krishna manda os inimigos, né? Quando Krishna mata os demônios, que são demônios grandes, né? Krishna não vem matar um demoninho aqui. Demônios pequenos, a própria natureza material acaba com eles, né? Então, aquele que os yoga, shastras, descrevem como a super-alma interior, Atma Antaryami, é também uma porção plenária da expansão pessoal de Govinda. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é alegre por natureza. Deus não é um velhinho barbudo sentado no trono, carrancudo, mandando raio na cabeça de qualquer um. Pelo menos, né? As pessoas sabem que existe um Deus, né, controlando. Melhor adorar o velhinho barbudo sentado no trono que não adorar ninguém, né, nenhuma forma de Deus, nenhum contato com Deus. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é alegre por natureza. E os seus servos, né, vamos falar a palavra certa, servos, também são alegres por natureza. É só ouvir as aulas de Prabhupada aí que vai ver. Os vídeos, né, Bimala? Fizeram aí muitas aulas em vídeo, né? Os devotos têm isso aí. Você vai ver que Prabhupada é também alegre por ser um servo puro de Deus. Tal pai, tal filho, né? E todos nós somos filhos de Deus. Tudo bem que a gente está agora iludido, numa posição caída, mas a gente tem que virar esse jogo. A gente tem que se iluminar. A gente tem que se encaixar nos planos de Deus. E aí a gente vai viver também alegremente aqui e agora. Porque Krishna, Deus, é o chefe dos gozadores, Bimala. Tá, já parei de falar. Mas nós vamos ver essas coisas na vida de Prabhupada que nós lemos no final do programa. Seus prazeres ou passatempos são inteiramente transcendentais. Ele está na quarta dimensão de existência. Outro ponto aqui, né? A gente vê aí as pessoas postando oitava dimensão, quinta dimensão, ou sexta dimensão. Não, só tem quatro dimensões. Não na cabeça dos especuladores, né? Mas nas escrituras autorizadas se diz, né, que só tem quatro. Quatro, cadê Bima? Ah, não é fácil não, hein? Cabecinha de pano. Dimensões. Jai, Krishna, Balarama, nada. Então, só existem quatro dimensões. Tudo que você vê dentro do universo estão dentro das três dimensões. Quarta dimensão, só onde mora Deus, onde é o céu transcendental e os incontáveis planetas. Então não existe mais que quatro dimensões. Ele, Krishna, está na quarta dimensão de existência, pois embora o mundo material seja limitado às medidas de comprimento, largura e altura, o Senhor Supremo Krishna é inteiramente limitado, ilimitado, tá, vou prestar atenção, mais dois minutos, mais três minutos, tá bom, amigo. Então ele, Krishna, está na quarta dimensão de existência, pois, embora o mundo material seja limitado às medidas de comprimento, largura e altura, o Senhor Supremo Krishna é inteiramente ilimitado em seu corpo, forma e existência. Pessoalmente, ele não está ligado a nenhum dos afazeres dentro do cosmos material. A expansão de seu Purusha Avatara, que orienta o conjunto da energia material e todas as almas condicionadas, é quem cria o mundo material. Compreendendo as três expansões do Purusha, a entidade viva pode transcender a posição de conhecer apenas os 24 elementos do mundo material. Uma das expansões de Mahavishnu é Shirodakshay Vishnu, a super-alma dentro de cada entidade viva. Como a super-alma da totalidade das entidades vivas, ou segundo Purusha, ele é conhecido como Garbhodakshay Vishnu, como criador ou causa original de inúmeros universos, ou o primeiro Purusha, que está deitado no oceano causal. Ele se chama Mahavishnu, é Deus deitado no oceano causal, em sua Yoga Nidra. Os três Purushas orientam os afazeres do mundo material. As escrituras autorizadas orientam as almas individuais de modo a que revivam sua relação com a super-alma, Na verdade, o sistema de yoga é o processo de transcender a influência dos elementos materiais, estabelecendo uma ligação com o Purusha, conhecido como Paramatma, a expansão de Deus que vive dentro de todos os seres vivos e dentro de cada átomo da criação. Alguém que tenha estudado integralmente as complexidades da criação pode entender facilmente que este Paramatma é a porção plenária do Ser Supremo Shri Krishna. É isso aí, não existe nada além de Deus, Krishna. Tudo que existe, existe dentro do corpo gigantesco. Gigantesco é pouco, né? Não dá nem para calcular. Imagine. Por outro lado, Krishna, quando estava vivendo o papel de uma criança comum, mostrou a sua mãe, né? Primeiro, alguém dedou, né? Acho que foi Balarama. Krishna está comendo terra, mãe. E aí a mãe foi lá ver, né? Abre a boca, Krishna. E aí ela viu toda a criação material dentro da boca de Deus, Krishna. Inclusive ela se viu lá dentro da boca, né? Tá, mas é outro passatempo que a gente vai ler, se Krishna deixar, durante a leitura dessa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. E também aqui, né, Bimala, na coleção Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, onde você encontra todo o conhecimento, todas as respostas, nos mínimos detalhes. Tá bom, já parei, você encontra essa coleção de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Não vou clicar, Bimala, vou abrir outra janela aqui, porque vai que ele abre em cima da outra. Cadê? Ué, cadê, Bimala? Ah, tá aqui, livros novos. Aí, já aparece a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que nós vamos fazer aqui agora, Bimala? O calendário de junho. O Vaishnava Calendar. Vamos olhar então, deixa eu clicar aqui, já estamos aí praticamente, né, praticamente dentro de junho, um dia antes, um dia depois, né? As influências do mês já começaram. Tá, neste mês de junho nós temos aí, dia 3, o aniversário de Sua Santidade Indradyumna Swami, dia 6, domingo, é agora, né, dia 6, domingo. É ou não é, Bimala? Krishna Balarama Arade, que cruz pesada. Não. Aqui é dia 6. Acho que eu estou olhando errado aqui. Tá em maio aqui. Não, em maio não, tá em maio. Não é fácil não. É o próximo domingo, domingo agora, né? O jejum de Apar Ekadashi. E no dia 7, quebrar o jejum, e também tem o aniversário de Srila Vrindavana Dasa Thakura. Dia 15 tem aniversário de Sua Santidade Smita Krishna Swami. Depois, dia 20, tem o aniversário de Sri Baladeva Vidya Bhushana. E também o aniversário de Shrimati Gangamata Goswami. Dia 21, Ekadashi, mais um jejum de Ekadashi, o Pandava Nirjala Ekadashi, é muito especial, depois a gente vai falar sobre isso. Quebra o jejum dia 22, depois dia 24 tem o aniversário de Sri Mukunda Datta e também de Sri Sridhara Pandita. Dia 25, aniversário de Shyamananda Prabhu. Dia 28, Shri Vakreshwara Pandita. E dia 30, aniversário de Sua Santidade Bhaktitirtha Swami. Ah, que pena, hein? Só vai ter as festas de final de semana. Esse mês de junho não vai ter mais festas. Infelizmente, só as festas do final de semana, sábado e domingo, no Festival Transcendental Hare Krishna. Tá, já parei de falar. Era só para dar um toque. Tá, Bima, a senhora está certa. Muito obrigado. Está muito boazinha hoje, hein? Bom, o que nós vamos fazer agora, hein, Bimala? Se você não lembra, imagina eu. Krishna fala que nas mulheres ele é a memória. Aniversário você lembra de todo mundo, né? É melhor, eu não lembro de nada. Você não tem, não lembro nem o que eu comi ontem, Bimala. Tá louco. Deixa eu ver aqui o que nós vamos fazer. Vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam. O Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Dashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Desculpem, a voz está falhando por causa da seca, né? Uma hora chove demais, chove de menos, muito frio, muito calor, é tudo. Tá bagunçado aqui, né? Tá bagunçado igual a cabeça dos governantes. Bom, onde eu estava, Bimala? Tá aqui, Shrimad Bhagavatam, nós paramos nesse verso aqui, ó. A personalidade de Deus, Shri Krishna, aparecendo sobre os ombros de Garuda, parecia uma nuvem repousando no topo da montanha conhecida como Meru. O corpo transcendental da personalidade de Deus, Krishna, estava vestido com atrativas roupas amarelas, é a cor preferida de Deus, e seu pescoço enfeitado com a joia conhecida como Kaustubha Mani. O brilho do corpo do Senhor Krishna dissipou toda a escuridão do universo. Como se afirma na coleção Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22:31, Prabhupada cita o verso, vou ler a tradução aqui em português, que é: o Senhor Krishna é como o sol refulgente. Consequentemente, sempre que a suprema personalidade de Deus está presente, não pode haver escuridão ou ignorância. Na verdade, este escuro universo é iluminado pelo sol. Mas o sol e a lua simplesmente refletem a refulgência corpórea do Senhor Supremo Krishna. No Bhagavad Gita 7.8, o Senhor Krishna diz que Prabhasmi Shashi Surya Yo. Em português, eu sou a energia luminosa do sol e da lua. Em conclusão, a origem de toda a vida é a refulgência corpórea da suprema personalidade de Deus, Krishna. O Brahma Sanhita também confirma isto. Prabhupada cita o verso e explica que, ao ser iluminado pela refulgência corpórea da suprema personalidade de Deus, tudo fica livre de toda a escuridão. Calma, estou ladeando a página. O rosto do Senhor Krishna era muito belo e sua cabeça estava enfeitada com um elmo brilhante e ornamentos dourados. O elmo era cintilante e estava muito belamente pousado sobre sua cabeça. O Senhor Krishna tinha 8 braços, cada um portando uma arma específica. O Senhor Krishna estava cercado por semideuses, grandes sábios e outros associados. Todos eles estavam ocupados a serviço dele. Garuda, o transportador do Senhor Krishna, glorificava o Senhor com hinos védicos, batendo suas asas. Garuda parecia um habitante do planeta conhecido como Kinaraloka. De um modo geral, a forma de Vishnu manifesta-se com quatro mãos, portando quatro objetos: búzio, disco, massa e flor de lótus. Contudo, aqui se descreve que o Senhor Vishnu possui oito braços com oito espécies de armas. Segundo, está vestido para a guerra, né? Segundo Viraragava Acharya, o búzio e a flor de lótus também são aceitos como armas, uma vez que o Senhor Krishna é o controlador supremo. Qualquer coisa em sua mão pode ser considerada uma arma. Quatro mãos portam quatro espécies de armas, e as quatro mãos extras portam uma flecha, um arco, um tridente e uma serpente. Sri Viraragava Acharya enumera as oito armas como Shankha, Chakra, Gada, Padma, Sangha, Shara e etc. Um rei sempre se faz acompanhar por seus ministros, secretários e comandantes. E o Senhor Vishnu também se faz acompanhar por seus seguidores, os semideuses, grandes sábios, pessoas santas e assim por diante. Ele nunca está sozinho. Consequentemente, não há possibilidade de o Senhor Krishna ser impessoal. Ele é sempre ele mesmo, a suprema personalidade de Deus, e seus associados também são pessoas. Pela descrição dada neste verso, Garuda parece pertencer ao planeta Kinara. Os habitantes do planeta Kinara têm as mesmas características que Garuda. Apesar de suas características corpóreas serem semelhantes às de um ser humano, ele tem asas. A palavra Gita Kirti indica que os habitantes de Kinaraloka são exímios cantadores das glórias do Senhor Krishna. O Brahma Samhita diz que em todos e em cada um dos universos há várias classes de planetas e cada planeta tem aspectos característicos. Com base neste verso, podemos entender em Kinaraloka que os habitantes podem voar com suas asas. Quem nunca sonhou que estava voando, né, Bimala? Também existe um planeta conhecido como Siddhaloka, onde os habitantes podem voar até mesmo sem asas. Eu já sonhei com isso aí, eu que sou um bobalé, né? Já sonhei que estava voando, sem asa. Saía com ninguém precisa saber. Bobagem, sonho material é bobagem mesmo. Assim, cada um dos planetas tem algum recurso característico. Esta é a beleza da criação variada da suprema personalidade de Deus, Krishna. Em volta do pescoço da personalidade de Deus, Krishna, pendia uma guirlanda de flores que alcançava os seus joelhos. Seus oito fortes e alongados braços estavam decorados com aquela guirlanda, a qual desafiava a beleza da deusa da fortuna. Com um olhar misericordioso e uma voz igual a um trovão, o Senhor Krishna dirigiu-se aos filhos do rei Pratinabarri Chato, que eram muitíssimo rendidos a ele. Parar já? Dê mais um pouco, tá bom. Neste verso, a palavra Adiá é muito significativa. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é a origem, inclusive, do Paramatma e do Brahman. Como se confirma no Bhagavad Gita 14:27, Brahmano hi pratishtaham. Em português, a verdade absoluta não começa com o Brahman pessoal, mas sim com a original personalidade de Deus, Krishna. E ao compreender a grandeza de Krishna, Arjuna dirigiu-se a ele da seguinte maneira. Vamos parar aqui, né? Onde nós vamos ver o que Arjuna vai falar ou perguntar ou confirmar. Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todas as respostas com todos os detalhes, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, e aí você encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer agora, Bimala? Ah, ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita? Ah, mas com o maior prazer, né? Então vamos lá. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Estamos lendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, primeiro volume, capítulo O Sonho Torna-se Realidade. Nossa, onde nós paramos aqui, Bimala? Onde nós paramos, hein? Tá. Bom, vamos continuar aqui, um pouco mais, um pouco menos. Para concentrar-se no acabamento do volume 3, Bhaktivedanta Swami regressou ao templo Radha Damodara. Aqueles eram os últimos capítulos do primeiro canto que tratavam do advento da atual era de Kali que estamos vivendo. Havia muitos versos predizendo a degradação da sociedade e narrando como o grande rei Parikshit havia afastado a influência de Kali através de seu forte governo consciente de Deus, consciente de Krishna. Os governos devem ser representantes de Deus e não do povo. Em seu significado, Bhaktivedanta Swami escrevia que o governo não poderia conter a corrupção, a não ser que arrancasse pela raiz os quatro princípios básicos da irreligião, que são... segundo os Vedas, quem come carne, peixe, ovos, faz sexo fora do casamento, se droga e joga, não tem condições de se aproximar de Deus. Que esses são os quatro princípios básicos da irreligião. Consumo, ou religião inventada, se preferir, né? Isso não é religião, isso é irreligião. Muita gente, você vê as postagens, a religião é tudo igual. Se for religião de verdade, sim, porque tem quatro religiões autorizadas por Deus. Agora, se for essas invenções mentais que tem por aí, não tem nada a ver com religião. Vocês não poderão conter todos esses males da sociedade simplesmente através de atos estatutários de vigilância policial, senão que terão de curar a doença da mente com remédio adequado, a saber, advogando os princípios da cultura sacerdotal brahmínica, ou seja, os princípios de austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. Você vê que falsos religiosos, né, ou pessoas que se acham religiosas, entram para o governo e lá eles roubam, porque a mente e o coração continua suja, né? Não é com papo furado que as pessoas vão se purificar, as pessoas vão se iluminar. Inclusive, os políticos, né, são especialistas em mentir. Falam o que o povo quer ouvir E o povo ignorante vota neles, depois eles fazem o que todo mundo já sabe. Devemos sempre lembrar que o falso orgulho, três pontinhos, e apego indevido à mulher, ou contato com ela, e o hábito de intoxicação de toda a espécie desviarão a civilização humana do caminho da verdadeira paz, por mais que as pessoas continuem clamando pela paz, fazendo camisetinha, bandeirinha, manifestações de todo tipo, né, para pedir paz. Coitados, sem Krishna, sem chance de paz. A fim de levantar fundos para o volume 3, Bhaktivedanta Swami decidiu tentar Bombay. Viajou para lá em julho e hospedou-se no Premkuti Dharmashala, um local gratuito para as pessoas santas. Nós paramos aqui, Srila Prabhupada comenta: em Premkuti eles me receberam muito bem. Eu ia vender os meus livros. Alguns deles criticavam: que tipo de renunciado é esse? Ele está fazendo comércio livreiro? As autoridades não diziam isto, mas alguns deles sim. Naquele tempo eu estava realmente escrevendo meu livro. Depois me tornei hóspede de um membro da família Dalmia por 15 dias. Um dos irmãos me disse que queria construir uma pequena cabana em sua casa. E o senhor pode viver ali. Vou lhe arrumar uma boa cabana. E eu pensei: não, não é bom depender totalmente e ser patrocinado por uma pessoa materialista. Porém, permaneci ali por 15 dias e ele me cedeu uma máquina de escrever exclusivamente para escrever os meus livros. Bhaktivedanta Swami fez seus giros pelas instituições e editoras de Bombay. Agora ele tinha um anúncio mostrando como o primeiro-ministro Shastri, e também tinha a carta do primeiro-ministro e o pedido de compra de 50 volumes da parte do Ministério da Educação. Mesmo assim, ele só estava conseguindo pequenas encomendas. Então ele decidiu visitar Sumati Morardi, a dona da companhia de navegação em Síndia. Ele ouvira seus irmãos espirituais de Bombay dizer que ela era conhecida por ajudar as pessoas santas e havia feito doações ao templo da Gaudiya Mata em Bombay. Ele jamais se encontrara com ela, mas lembrava-se da promessa feita em 1958 por um de seus funcionários de conseguir um desconto de 50% numa passagem para ele ir à América. Agora ele queria a ajuda dela para imprimir o Shrimad Bhagavatam. Porém, suas primeiras tentativas de conseguir uma entrevista com a senhora não tiveram êxito. Frustrado por ter sido afastado pelos funcionários da senhora Morardi, ele sentou-se nos degraus da frente do prédio do escritório dela, determinado a chamar a sua atenção no momento em que ela saísse no fim do dia. O santo solitário certamente despertou alguma atenção enquanto se mantinha sentado tranquilamente, cantando por 5 horas nos degraus do prédio da Companhia de Navegação em Síndia o Mahamantra Hare Krishna em seu rosário. Finalmente, ao entardecer, a senhora Morardi emergiu num burburinho de conversas sobre negócios com seu secretário, o senhor Chokshi. Ao ver Bhaktivedanta Swami, ela parou. "Quem é este cavaleiro sentado aqui?" perguntou ao senhor Chokshi. "Ele está sentado aqui há 5 horas, disse-lhe o secretário. "Está bem, vou lá", disse ela, andando em direção ao lugar onde Bhaktivedanta Swami estava sentado. Ele sorriu e se pôs de pé, oferecendo reverências com suas mãos postas. "Swami Ji, o que posso fazer pelo senhor?", disse ela. Bhaktivedanta Swami contou-lhe brevemente de suas intenções de imprimir o terceiro volume do seu Shrimad Bhagavatam. "Eu quero que a senhora me ajude", disse ele. "Está bom", replicou a senhora Morardi. podemos nos encontrar. Podemos nos encontrar amanhã, porque está ficando tarde. Venha amanhã que nós conversaremos. No dia seguinte, Bhaktivedanta Swami encontrou-se com a senhora Moradi em seu escritório, onde ela olhou o manuscrito datilografado e os volumes publicados. Muito bem, disse ela, se o senhor quer imprimi-lo, então eu vou lhe dar o auxílio. Tudo o que o senhor quiser, pode mandar imprimi-lo. Com a garantia da senhora Moradi, Bhaktivedanta Swami estava livre e poderia retornar a Vrindavana e terminar de escrever o manuscrito. Como fizera com os volumes anteriores, ele estabeleceu uma programação exigente para escrever e publicar o último volume do terceiro canto, é claro. Do primeiro canto? Que terceiro canto? O terceiro volume completaria o primeiro canto. Então, munido de uma literatura impressionante, ele estaria pronto para ir ao Ocidente. Mesmo com os volumes 1 e 2, ele já estava conseguindo uma receptividade melhor na Índia. Já se encontrara com o vice-presidente e o primeiro-ministro. Aproximara-se com o sucesso de uma grande magnata dos negócios em Bombay e, após alguns minutos de apresentação do livro, recebera uma grande doação. Os livros eram pregação poderosa. E como é, né? E a gente vê, né, as pessoas mudando, né, ouvindo aí os livros de Prabhupada, lendo os livros de Prabhupada. É o que Prabhupada falou, Bima, se a pessoa ler uma linha dos meus livros, a vida dela muda. E claro, para melhor, né, para transcendência. Aniversário de Deus estava se aproximando e Bhaktivedanta Swami planejava uma celebração no templo Radha Damodara. Ele queria convidar Bishwanatha Das, o governador de Uttar Pradesh, para presidir a cerimônia honrando o aparecimento do Senhor Krishna. Shri Bishwanatha recebeu uma cópia do Srimad Bhagavatam, primeiro volume, e escrever um comentário favorável sobre ele. Embora fosse um político, ele era conhecido por sua afeição e respeito pelas pessoas santas. Regularmente convidava pessoas santas reconhecidas a virem à sua casa e uma vez por ano visitava todos os membros importantes de Mathura e Vrindavana. Bhaktivedanta Swami pediu ao presidente municipal de Vrindavana, o senhor Mangalal Sharma, que convidasse o governador para a celebração do aniversário de Deus, Krishna, que ia acontecer no templo Radha Damodara. O governador prontamente aceitou o convite. Bhaktivedanta Swami imprimiu um folheto anunciando: na ocasião da cerimônia de aniversário de Deus de Amastami, no pátio do Samadhi de Sri Larupa Goswami e Sri Diva Goswami, templo Sri Shri Radha Damodar, Sebakundi Brindavan e execuções do canto e dança público de Hare Krishna na presença de Sua Excelência Sri Bishwanatha Das, governador de Uttar Pradesh. O principal convidado, Sri G.D. Somani de Bombay, mandatário do templo de Sri Ranganatha de Vrindavana e datado de Vrindavan, domingo 31 de agosto de 1964, das 7:30 da manhã às 8:30 da manhã. Desculpem. O folheto continha uma propaganda para a série de volumes do Srimad Bhagavatam, a ser completado em 60 volumes. 60 volumes originalmente. O folheto continha uma propaganda para a série de volumes do Srimad Bhagavatam a ser completado em 60 volumes. Cantos de adoração a Deus seriam cantados na ocasião. Shri Krishna Chaitanya, Nitaipada Kamala, as orações dos seis principais renunciados de Vrindavana e outras canções favoritas dos devotos de Deus da Gaudia foram impressos em Bengali como um livro de canções. O programa teve sucesso. Uma grande multidão compareceu e cantou as canções para o Senhor Krishna, tomaram o alimento oferecido a Deus no altar e Bhaktivedanta Swami deu uma palestra sobre um verso do Shrimad Bhagavatam descrevendo a era de Kali como um oceano de erros que tinha apenas uma qualidade salvadora, o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Após liderar um canto e dança público de Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami deu de presente ao governador uma cópia de seu segundo volume do Shrimad Bhagavatam e falou de seus planos de pregar no mundo inteiro. O dia seguinte ao aniversário de Krishna era o dia do aniversário de 69 anos de Bhaktivedanta Swami. Alguns dias mais tarde, Bishwanatha Das pediu a Swami Maharaja que o visitasse em sua mansão em Lucknow. Era uma ocasião especial e o governador tinha convidado várias pessoas santas e planejara um programa de canto e dança público de Hare Krishna. Ele havia convidado um grupo musical profissional que excursionava pela Índia fazendo canto de adoração a Deus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Só que muito mais bonito, né? Nem se compara, Bhima. Os devotos cantam maravilhosamente. Então ele havia convidado um grupo musical profissional que excursionava pela Índia fazendo cantos e danças públicos de Hare Krishna e dando recitais. Um dos músicos, o jovem Shishir Kumar Bhattacharya, ficou muito impressionado com Bhaktivedanta Swami. Shishir Bhattacharya comenta que nós fomos convidados para fazer canto e dança público de Hare Krishna na casa do governador em Lucknow. Éramos cerca de 7 ou 8 pessoas em nosso grupo. A casa do governador era uma mansão e eu estava sentado sob um dossel. Vi o governador Bishwanatha Das e a seu lado um santo que parecia idoso, mas o achei realmente forte. Quando vi o governador sentado ali, desci do dossel e me prostrei. Então lhe perguntei que tema ele gostaria de ouvir, e ele disse: ah, toque algo sobre o Senhor Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Então eu lhe disse: fico muito contente de que o Senhor tenha escolhido este mantra. Gastamos cerca de 30 minutos com o canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Mahaprabhu, e então tomamos nosso jantar num grande saguão de banquete com pratos de prata inscritos com os símbolos do governador. Sentamos-nos juntos e eu estava sentado ao lado com o mesmo santo que se apresentou como Bhaktivedanta Swami. Aí fazia até eu errar, aí eu errei antes. Bom, vou ler esse pedacinho onde a gente parou aqui. Deixa eu ver. Sentamos-nos juntos e eu estava sentado ao lado com o mesmo santo que se apresentou como Bhaktivedanta Swami. Nós conversamos e então o Swami me presenteou com o seu livro, Shrimad Bhagavatam. Bhaktivedanta Swami disse: estou interessado em propagar o canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Chaitanya nos países ocidentais. Estou tentando arrumar um jeito de comprar a minha passagem. Se a conseguir, irei e propagarei os ensinamentos de Mahaprabhu. E proferiu este verso de Mahaprabhu, que é Priptivite Achyajata Nagaradi Gram Sarvatra Prachar Haibe Mor Nama. Ah, tem aqui no rodapé. Chaitanya Mahaprabhu dissera: um dia meu nome será conhecido em todas as cidades e vilarejos do mundo. E isso Prabhupada está fazendo através de seus seguidores sinceros. Eu não achei que ele seria realmente capaz de fazê-lo, porque era muito simples e pobre. com o manuscrito do volume 3, a Paraquita. É, e Prabhupada fala, né? Ninguém dá ouvidos a um homem pobre, né? Pois é. Bom, gente boa, essa coleção, o Srila Prabhupada Lilamrita, está de graça no nosso site em inglês. Você entra agora e no nosso site, na quarta linha, está lá o link Livros Grátis com a opção para você ler em inglês. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, mas vai pagar um precinho, camarada, Bima, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos, se não achar, fale com a gente. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, e agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Aripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Aripurusha Tamaham Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpa Kotika Maniya Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Ranganiyasta Sakale Diyaviti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiran Jaganti Aradachi Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Ranganiyasa Sakale Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Arandachi Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada.